autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10, bridge, a Pezulu 16, Bravo Hotel Zuru, direto trilha. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda após bridge. Controle 119.35, torre 18.95, transponder 5045. Pezulu 360, Guarulhos. A Pezulu 10, bridge, a Pezulu 16, Bravo Hotel Zuru, trilha. Decola a pista 10, curva direita, na saída da El, Leda. Controle 19.35, a torre está operando 19.895, transponder 5045, chamo aéreo 6319. Correto, chamo pronto para acionar. Tá. Romeu Alfa, Papai Juliette, pra você. Chame o solo 1219 pra cópia. Botão 3663, visual com tração na final da 0. Visual. Após o pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter a cabeceira na 0. Após o pouso, autorizado a alinhar e manter no 0 até 3663. Alfa Papa Juliette, tá ciente da informação ativa em vigor? Se tiver, acusa a letra pra mim, por favor. Dois, três, cinco, ciente. 5221. Cinco, quatro, não, quatro, desça para 2000. Autorizado, LS, XR, informe localizador. Vem para 2000, autoriza por Aridona. 7, direita, via Eco, chame só o Leão 219. 219. Exato. Ok, Pro 50, coisa de estabilidade. Gente do desvio, confirme só a Pro que vai manter por quantas milhas? Colagem 1 no 0. Da 3663 vai iniciar. Papa Romeu, se facilita, chama para o táxi, se não era, tá? Então chame pro táxi, eu acho que eu Wolf, pra decolar de novo a 7. É 308 da Juliette. E vai passar um 70, chama o centro 260, alteram 288. 859, ciente. Chama Recife 1260, 1288. Obrigado, bom dia a todos. Garante da Juliette. Voo no 630, autorizado ingresso, portão 04. Juliette, na escuta da torre. Controle Salvador, um bom dia. Este é o TAN 3663, está no perfil da DAEL. 3663, bom dia, só da 360, saída da DAEL. 360, saída da DAEL, TAN 3663. Gol no 621, reduz a velocidade para 220 nós, agora sob vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 230, limitado pela magnética 1-1-0 de Simbra. 230, limite 1-1-0 de Simbra, 620. Descendo para 4000? Não entendi, confirme. Continua descendo para 4000? Desça até 3000. 6000. 62. Oxané 6250, desça para 2000, ajuste no 0, no 4, informe localizador livre LSX-Ray. Para 2000, Romeu 14, livre LSX-Ray, Romeu 250. Azul 9979, passa 190, chame centro em 1251, alterna 13395. Yankee. Qual ponto de cancelamento em Bravo Golf Charlie? Decola da... Não, autorizado pelo Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nível 280, via Pezulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Bravo Charlie, direto Bravo Golf Charlie, onde é prevista mudança de regras de voo para visual, em coordenação com o controle Rio, Centro Brasília, para pouso visual naquela localidade, ingresso na réia respectiva, no Santos Dumont. Decola da pista 17, curva direita, saída da Euleda, após bridge. Controle 1-19-35, torre 1-8-95, transponder 5530. Ok, Romeu Oscar Bravo, qual a sua posição, confirme? Você está mantendo o litoral? Gente, intenções é voo local ou prossegue para Salvador? Na primeira aerovia. O senhor informou a Peruís que 1-6. A aerovia correta é a Pezulu 1-6. No nosso lado direito. Quem está modulando? Bom, 621, fazendo que um CT do nosso lado direito. Ok, então mantém esta proa. E seu novo limite agora vai ultrapassar o localizador? Seu limite agora é a magnética 080 de Simbra. 080 de Simbra. Cliente, qual é o nosso número? O número 2. Fazer. Trip 5494, complete final ILS, torre 1895. Torre 1895, obrigado. Papá Romeu Índia, Papá Mike, está autorizado a acessar o nível 100, assim que possível, informe chamada de pouso. E copiado, Índia, Papá Mike. Torre de Salvador, é o Trip 5414, fui LS, embaixo travado. Trip 5414, muito bom dia. Vento 150 graus, 1-0 nós, o ajuste 1-0 no 4, livre pouso 1-0. Ei, livre pouso, confirmando o vento? 150 graus, 1-0 nós, o vento. Ok, obrigado. Stand 1-1, going to Miami, looking for clearance. America 238. Receive Juliet information, yeah, and I don't have your route yet, but I will check with receive center, standing by, and please confirm you if you receive Juliet information. Okay, we will get Juliet, and we will be standing by for clearance when you receive it. A 21 desça para 2000, autorizado final LS com o localizador. 2000 formará localizando. Sente. Tem a minha escuta, mas o acionamento fica por conta e risco, então. O localizador hoje, né? 6250. 250, complete final LS, torre 1895. 0, bom dia, continue aproximação, segundo para pouso, ajuste no 0 no 4. 76250, bom dia. Gente, conquista, show no centro agora na frequência 1260 até 1288. Papatão, Oscar, por favor. 060 para Ilhéus, plano Yankee, até Coral, após, em coordenação com os controles Salvador ou Ilhéus, descida para o nível 045 para pouso visual naquela localidade, decola da 197, curva direita, saída Coral, controle 119.35, torre 118.95, transponder 5060. 6250, chame a torre 1895. Passado livre pulso 10, vento 110 graus, 089. Livre pulso 6250. Papa Romeu, Mike Costa, mude o transponder para 0145. Entra em 1251, altera 3395. 1251-13395, TAM 3663. Pito, Kilo Delta, Zanera, está? 5221, pode chamar o centro em 1251, altera 3395. Salvador, Xené, M3, 1-1, Otano 1, para o busca e estacionamento. VIP 5414, livre ingresso, parte 3. Livre ingresso, parte 3, 4-4. O Xené, 6, 3-1-1, portão 0-1, do parte 1, autorizado, acionamento e puxa, chame pronto para o táxi. Para o táxi, 3-1-1. Papatão, Oscar, Papagolf, POB novamente. Golo 621, compete final ILS 1895 Torre. 1895, boa. Torre, gol 1621. Gol 1621, bom dia. Continua a aproximação, aguardando pista livre. O ajuste no 0 no 4, reporte baixado travado. Cortará. Costa para Golf, prossiga. Santara táxi. O meu acho que é bravo, controle. Fito que lugar autorizado, cruzamento. Mike Lima, na Lima, chame o Sol em 1219, para ingresso no Pátio Cristal. Go ahead, American 238. Yes, sir, we are ready for pushback at Interstarts, and whenever you receive clearance, we can, if we can receive that on the taxi, that would be fine also. There is not a problem, okay? You could receive when you be on the taxi, no problem. So make your pushback with ground personnel and report red taxi. Okay, we will expect the clearance on taxi and we are ready for pushback and engine start. Be aware to work in progress in your back, America 2838, and call me ready to text ABN position 8. Okay, understand, we are clear to push, be care, caution of the construction, and we'll call you when we're ready to taxi. Yes, affirmative, there is a restriction due to work in progress behind you, and you must be clear to start up your engines only ABN position 08. Okay, understand. Restriction, no startup until ABN position number 8. That's affirmative. Follow us. Oceaner 6250, livrou na Fox, na sua escuta. Oceaner 6250, livre táxi até a Juliette, seu portão 002 do Pátio 1. Até a Juliette, aguardando 02, 6250. Papá Romeu, Romeu, acho que é Bravo, controle. Gente, mantém a posição, né? Aí tá bom, mantém a posição nessa posição. Autorizado, Itap. 5, Mike Acosta. Tempos 49. Plano de voo Volcom, operação Atlântico. Conforme o briefing, nível 1-0-0. Na radial prevista, decola à direita da 1-0 em rota. Para as coordenadas previstas no briefing. Controle 199.35, torre 198.95, canais 105, alterna canal inicial Tango 105, alterna Tango 108. Olympus 49. Chame pronto para o Ecotege, chame pronto para o táxi. Apagou, fio, ajuste no 04, reporte 1.0 da Papá. Vicente, informe que não estou recebendo mais o seu transponder, informe na Estrada do Coco. Correto, a informação nova que se estende até então 190 milhas em Salvador. Gente, chame pronto pro táxi, Olympus 49. Juliette, Oceaner 6250, aguardando o colega da companhia. Gente, mantém a posição. Gente. Entendi, 105, Tango 105 e Tango 108, foi essa a informação inicial. Para o táxi, Oceaner 6319, 147 a bordo, 4:40, alterna Galeão. Só um instante, Olympus. Marque a cor, autorizado, ingressão 17, a porta alinhada e pronto. O Oscar Papa Golf é o segundo para decolagem da 1-7, mantenha Papa. Decimal 95. Já vai ver. Amador Bom Diego, 1165. Olympus, confirmo, canal secundário 1-8. 50 grau 099, livre decolagem da 1-7. Oceaner 6250, livre ingresso, portão 02. Portão 02, 6250. Bom dia, Salvador, temos a Índia, o gol no 165 para Guarulhos, na sua escuta. Aguarde cópia. Na sua escuta. American Airlines 238. E Salvador, bom dia, Oceaner 6319, portão 0 da 10 da Fox. Oceaner 6311, bom dia, autorizado, alinhar e decolada 10, vento 150 graus, 099. Alinha e decola, Oceaner 6311. Mike Eco Oscar, decolada 55, controle agora 199, decimal 35, bom voo. Bom dia, grato, Mike Eco Oscar, 119,35. Oscar Pago, autorizado, ingressão 97, porta alinhada e pronto. 7, Bravo Eco Lima, VOA, Upper Golf 449, Land Flight Plan on Road. Então, bora aqui, 03 no PLB. Desculpa, 04 no PLB, a correção do PLB, o Mike Acosta. Gente, prossiga direto, Manati, reporte 20 milhas afastado, Mike Acosta. Prosseguirá DCT, Manati, e solicita 2 mil pés até o destino, quando possível, Mike Acosta acenderá. Aqui está autorizado, o Mike Acosta. Está presente, acenderá 2 mil, Mike Acosta, DCT, Manati. Ok, Momo departure with the flock transition for American C3 Express. Please confirme if he is expected. Will be expected flight level 380, flight level change when you pass Pacho position, Papa Alpha Charlie Hotel Oscar. If he is expected to climb to flight level 380 in your flight plan. 2014, informa o localizador. 2014, informará no LOC 3296. Level 380, confirme if this information is true or false. Yes, sir, we are expected to change flight levels to flight level 380 just prior to Belém, Bravo Echo Lima. After Bravo Echo Lima, Belém VOR is expected climb to flight level 380. Yes, sir. Right before Belém. Before Belém. I understand here at Pacho position, you will climb to flight level 380. I will check with Receive Center now this information. Standing by and report ready to taxi. Sir, negative. We will not be climbing this 380 at Pacho. Copy. Okay, not in Pacho. Stand by and report red stacks. I will check to with receive. Okay, we're standing by and copy the rest. Momo departure to Fox transition. And do you have a squawk for the transponder, sir? 5051. 119-1935. 1935, já estacionado, 5045, B3 óbvio. Bom dia. Mantenha a posição, Alfa Golf. E48. Livre LS, torre 1895. Livre 1895, Golo 648. Controlação, Rodolfo, boa tarde. Bom dia, Oxenha 6319. Oxenha 6319, Subal 360 na saída da... 360, né? Poderia voar Leda, o Bridge, é presente? Voe Leda. Leda, obrigado. 3896, autorizado, final, ILS XG, informe estabilizado. Autorizado XG, informe estabilizado, 3896. Nomeia 48, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso 90, vento 140 graus, 099. Livre pouso, vou no 648. 320. 360, aguarde cópia, 1165. Na sua escuta, Gol 1165. Meia completo final ILS, torre 1895. 1895, boa. Temperatura de turbulência do Band da Gol, vento 150 graus, 089, livre decolagem da 17. Ah, o problema é que outro tráfego de piloto da 190 tinha o perfil de saída da EL com velocidade maior. Então tínhamos que te aguardar para não haver conflito lá na frente. Bravo, bravo, Sérgio. Agora estou recebendo novamente, 400 pés. Foram 648, solo 02 contra semissolo agora no 09. 09. Escuta. Torre Salvador, bom dia, 13896. Visual baixou e travou no 0. 3896, muito bom dia, ajuste 0 no 4, vento 140 graus, 079, livre pouso na 10. Livre pouso na 0, até 3896. Oscar Papa Golf, decolado 03, controle 119, decimal 35. Golf. Ok, clear to taxi to hold it for 10 and below 360 on a different band. Para o controle? Oscar Papa Golf. Passa a escuta. Até antes da Juliette, mantém a posição, Gol no 648. Até antes da Juliette, mantém a posição, 648. América 238. One more time. 360, flight level approved. When you need to climb, contact receive center to climb to another flight level if you want. Okay, understand flight level 360 and contact receive bay when ready to climb to another flight level. And do you have a departure frequency for us, sir? Okay, very good, that information. Departure frequency 119.35. Okay, 119.35. 119.35, sir. Bye. Thank you. Not at all. Termo, livre táxi, contorno parte 1 na esquerda, prossiga via Indy Alpha, no ponto de espera transfira para 118.95. Está no parte 3 que é vinda do parte 3 para cá. Livre táxi até a saída do parte 3 então. Estado, Vitor Kilo Delta, livre cruzamento do pátio 1 para o pátio 3, na minha escuta. Gol no 648, mantém a posição após a passagem do Cessna 402 à sua frente, que está atrás do América. Está autorizado para seguir para o 08. Após o Cessna, autorizado para seguir para o 08, gol 648. Na minha torre, 1 no 8, 95 para o cruzamento. Livros 49 autorizado, cruzamento 1-0-2-8. Na Delta, se mensal novamente no 219, o término do táxi. Foi o Vitor Kilo Delta que chamou ou não? Salvador, bom, via TAM 3896 na aula. TAM 3896, mantém posição e taxi até antes da Juliette. Então a Juliette vai manter 3896. Salvador Tower, American 238. America 238, sign up and wait to runway 10. Okay, line up and wait, runway 10, American 238. Salvador, o Bravo CH. Liga o gol 48. Siga, Bravo CH. Aqui é o Bravo CH, agora é sobre o voo em Taparica, cruzando o campo, senhor. Já está visual com o campo? Ah, afirmativo. Chame a torre na frequência 118.95 para autorização de cruzamento, Bravo CH. 18.95, grato, até já, CH, CH. Continue no táxi Olimpo 049. Alfa, Índia, Alfa, Índia, Alfa. Ponto de espera no zero. Está me escutando. Está na vertical da Chave do Coco, senhora, para cruzamento do campo. Ciente, reporte na final da 107. Vai reportar na final da 107, o CA, CA. 48 prossegue, senhora, para com alguém. Gol no Uno, 65 para Guarulhos, aguarde de cota. Confirme o gol que está na taxi Alfa, chamou agora. Bom, antigo, 648, prossegue. Aguarde. Tá 26 milhas, tem frequência livre para poder lançar em pouso. Ingresso pro 08, voo no 648. 08, você precisa falar bem não, né? Não, não pro 08 não. Certo. Serra, me escuta? Escuta, senhor. Na condições que tem, na presente tem condições de ir pro cabeceiro 17 para cruzamento? Já tá aprovado o 17, senhor, seguindo aqui a vertical da do corpo. Gente, pra informação, tem um 757 da American Airlines agora decolando da 10. Tá ciente, o próximo decolando, Serra, Serra. American 238, airborne at 09, call off over the departure 119.35. Have a nice trip, sir. Okay, 119.35. Good day, sir. Bye-bye. Autorizado o táxi, reporte para ingresso no 17 Alfa, vá para Juliette. Bravo Serra, Serra confirmando após o cruzamento, qual o destino? Taparica, sobrevoo em Taparica, senhor. Ciente. Level 360, Momo Departure. Roger, Momo Departure, up to 360. Bravo Serra, Serra já avistado, está presente, está autorizado para o farol de Itapuã. Reporta atingindo o farol, o Bravo Serra Serra. Autorizado o farol de Itapuã, vai reportar atingindo o Serra Serra. Ingresso, portão 05, tá 3896. 05, portão área. Salvador, gol ou número 65. Já estamos completamente prontos no portão 6, ainda aguardando a sua autorização do plano de voo para Guarulhos. Alfa, Papai Juliette, autorizado. autorizado ingressos, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17. 5, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, decola da pista na 0, primeira curva à direita, saída da Eulia da Bride. 11:17, Delta Zulu, 1:6, Bravo Hotel Zulu, pós direto Silva, pós confirmado do plano. Transponder 5065, controle Salvador 119-35. Aqui o Guarulhos aprovou 360, decola da 1:0 com curva para a direita, a subida. É a da Eulê, da Brise. O piso Luno meio até a VHZ depois de acordo com a rota. 5065 do transponder e 1 no 935. Estamos no portão 6 pronto para o pushback da estacionamento. Voo 1965, atendimento correto. Livre para o estacionamento, reparte para o táxi. Matheus, livre, puxa, vai informar para o táxi, obrigado. Falou, Salvador, Goro 630, informação Juliette. Plano 63 para guarda, número 3 para cópia. Já escuta. O Bravo Serra Serra, da presente, prossiga a linha do litoral sul, chame o controle 119-35. Alfa Papai Juliette, autorizada a decolagem pista 17, o vento 130 graus com 09 nós. Ah. 119-35. Olá. Pronto, quadrado, Luiz. Para alinhar e manter, cabeceira no zero. Carlos Salvador, Salvador, 1.100, decola da pista 1.7 com curva direita, corredora chef, responder 0116, controle Salvador, 1.19.35. Luiz, cotejamento correto para acionamento sobre torre 118-95. Alfa Papai Juliette, decola os 1-4, controle agora 119-35, bom voo. Grato. Controle Salvador, bom dia. Papai Romeu, Alfa Papai Juliette, Nadael. Romeu, Alfa Papai Juliette, bom dia. Submantenha 280, saída da El. Saída da EL, autorizado 280, final Juli. 5056, controle de Salvador, 119-35. Última ponta para o táxi do Bravo, que Luiz. Algumas condições do Papai Romeo Alfa, Papai Juliette, a Proa Motiva ou Bride, senhor? Mantém inicialmente o perfil da EL, aguardando coordenação. Muito obrigado. Isara, falo. Escuta, pronto. Gol 1930, utilizado para Recife, nível de voo 370, decola da pista na 0, primeira curva à esquerda, saída Pucajama Caju, upper whisky 58, transponder 5071, controle Salvador 119-35. Aprovado Recife, nível 370, pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Pucajama Caju, pista 1-0, 358, transponder 5071-1935, Salvador, gol no 630. Gol no 630, confirmando a saída, Pucajamo Caju, Charlie Alfa Juliette, uniforme. Gente, Pucajamo Caju no 630. No 630, cotejamento correto, reporte para o posicionamento. Gente, para o ataque do gol, 1-1-65 também, 1-5-8 após. Estamos alternando o galeão, autonomia 0350. Gol 1165, livre táxi via pátio principal, Taxi Indy, agora ponto de espera da pista 10, quando marcha me torre 118 desse 195, ajuste de altímetro 10, 14. Bom dia, Felipe Taxi, Taxi Indy, ponto de espera 10, ponto de espera. Bom dia. Olha o Olympus 49, decolou em rota. Que Olympus 49 sobe em rota para nível 100. Pode, perdão, confirma. Está livre exceção, nível 100, subida em rota. Tente, grato. Estou aguardando. 38, contact now, receive center. Frequency 125 decimal 45, manable 133.65. 45 or 3365 American 238. Good day, sir. Autorizado, táxi. Aponta para ingresso 17, Bravo Kilo Whisky. Gol 630, autorizado, rebaixo para o táxi. Autorizado, continuamento, estacionamento, gol 630. Bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter 10, gol 1-1-6. Pelo Delta, livre táxi via Fácil 1, táxi Wind, para o ponto de espera da pista 10, quando lança na torre 118.95, ajuste de altímetro 104. Confirma a aeronave? Ativa 1895. Se desse lugar, eu mantenho a posição. Livre decolagem da 10, vento 140 graus com 099. Decolagem 0 com 1165. Ok, prossiga, revoga FR na escuta para o regresso, Bravo Serra Serra. Salvador, Oceanair 6140, autorização, Marcelo, nível 250, por gentileza. Oceanair 6140, sente o guarda, número 2 para cópia. Pronto, cópia 621. Gol 1621, autorizado para São Paulo, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da Eulê da Bridge, Upper Zulu 1,6, Bravo Hotel Zulu, faz direto trive, faz conforme rota do plano, transponder 5,074, controle Salvador 1,9,35. Autorizada nível 360 São Paulo com web, rota conforme da Eulê da Bridge, Upper Zulu 1,6, Bravo Hotel Zulu, após direto conforme plano de voo. 574 é o transporte, 935 é o controle, está na posição 1 com 1,621. Gol 1,621, cotejamento correto, reporte para posicionamento. Reportarei, gol 1,621. Táxi, gol 1,630, PLB 1,119. Alternativa Maceió tem correção natal, tem 3 horas e 20. Lepos 49, o controle. Decimal 95, altímetro 1,014. Taxi via 18,95, a torre, o 1,630. Gol 1,094. Ciente, tráfego já avistado, autorizado pouso na pista 1,0, vento 1,40 graus, com meia dúzia de nós. Ciente, bom, 0,94, é pouso livre, na tela. Sanermin 1,40.4. Sanermin 1,40, autorizado para Maceió, nível de voo 250. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Pucajamo Caju. Upper Whisky 5,8, após a fase rota do plano. Controle Salvador 1,99,35. Aguarde para o transponder a Sanermin 1,40. 250 Maceió, decola da 10, curva esquerda, Pucajão, Aracaju, Uniforme Whisky 58, Aerovia, 1935, é o controle aguardando o transporte. A gente mantém a posição Bravo Kilo Whisky. O Xaner 6140, falo. É, escuta. Transponder 5101. 5101. Xaner 6140, cotejamento correto, reporte para posicionamento. Reporte para posicionamento. 6140. O Xaner 6140, pode confirmar o portão? É no portão número 2. Gente, obrigado. Zero, alinhar e manter na cabeceira, 1,0. Alinhar e manter, 1,630. O 1,094 no solo aos 2,5, direita 1,21, décimo 9. Direita 1,21, gol 1,094. Sigo 403, bom dia, no ideal desça para 4000, ajuste 1014, chegada bom. Alô Salvador, bom dia, gol 1094, livrou. Graus com 8 nós. Livrou 1,0, gol 1,63. Alô, bom dia, gol 1,094. Gol 1,094, livre táxi via Alfa Juliette para o portão 04. Lima Taxi 6 via Alfa Juliette, portão 04, gol 1094. Solicite agora diretamente ao centro em 1251 na alterna 1630, decolagem 27, controle agora 119, decimal 35, bom voo. 1935, 630. Bravo que Luiz, que decolagem 27, controle 119, decimal 35, vem um bom voo. Adoro, bom dia, voo no 630. Sobe ao 370, saída da PUCA. 370, PUCA, 1630. Pito Kilo Delta, tenta a esteira do Boeing da Gol que decolou à frente. Está livre a decolagem da 1-0, vento 1-3-0 graus, 8 nós. Ok, mil pés, corredor axé, ponte taverna do Fala da Barra. Para a de tráfego, curva à esquerda na proa 180, suba restrito a 190. Vitor Kilo Delta, decola os 29, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, Vitor Kilo Delta. 165, chame o centro agora na frequência 1251 na alterna 13395. 251 13395, boa nome, 65. Ô Tully, bom dia, Papacego Vitor Kilo Delta, decolou na sua esposa. Vitor Kilo Delta, sobe a 090, saída Conde. 090, saída Conde, Vitor Kilo Delta. O meu Mike Acosta, o controle. Pega acionamento, posição 32, tira 6140. Ryanair 6140, autorizado para estacionamento, sim, para táxi. Destino é Salvador? A gente confirma a procedência e o tipo da aeronave, Mike Acosta. A gente precisa pelo corredor, o Mike Eco Oscar, mais próximo intenção de ser para 500 pés e prosseguir via litoral sul. Afirmativo, a intenção mais próxima é descer para 500 pés e prosseguir via litoral sul, Mike Eco Oscar. Confirmando, Mike Acosta, mais próximo, a sua intenção é descer para 500 pés e prosseguir via litoral sul? Gente, reporte para descida, o Kenegal no 014, já acionado algum código? Gol 1648, autorizado para Maceió, nível de voo 370, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, Pucajamo Caju, Upper Whisky 58, transponder 5104, controle Salvador 119, decimal 35. Sônia 0145, Kenegal no 014, reporte passando farol da barra ou no ponto da descida, Mike Eco Oscar. Gol 1648, passejamento correto, reporte para puxa estacionamento. Cifra 125, decimal 45, alterna 133, decimal 65. 2545-3365, obrigado. 621, mantém a posição e após o táxi do Airbus 320 da Avianca, autorizado, puxa estacionamento. Puxa, após o táxi da Avianca, inicia a porta atrás, gol número 21. 3.35403, reportarei o capital do localizador. No ponto voo externo, 403. Onde está o 35403? Passionaire 6140, repita as informações. 2 horas e 10, Salvador 106 no PLB. Passionaire 6140, livre táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10, quando eu acho a torre 118, decimal 95, altímetro 09.